Puxa o fole que a lambada vai começar, bebê! Eita! Anahie! Anahie! Oi! Saia! Eu já tô no clima, bebê! Chama ela pra dançar, chama, chama, chama! Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. E aí? Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha mulher. Eita! Segura que a lamba embora, vamos embora, bebê. Chama ela agarradinho, chama ela pra dançar, bebê. O leolê, o cafajeste da lambada chegou, bebê. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, bebê. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê, coração? Vai, vai! Nossos corpos coladinhos. Chama ela pra dançar. Os suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha mulher. Leva, faz de mim o que quiser. Eita, bebê! Vem me usando, bebê. Me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha. Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher. Amor, me leva, faz. Me leva pra sua cama, bebê. Me chama de danado. Eita! Me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha mulher. Amor, me leva, faz. Faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer é ser minha mulher. Isso é lambaçaia, bebê. Que nostalgia gostosa é essa, coração? E a culpa é de quem? De Ricardo e Rafael Moura. Oh, isso é lambaçaia, bebê. André Cedês, a potência dos paridóis.